Fugir das consequências dos seus atos não muda nada. É como se você subisse e caísse de uma escada. Só que ao contrário, já que sou eu, não você nessa situação. De se repetir e se cair ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo agora.